Prestem atenção. Prestem atenção. Porque agora. É a nossa vez. Tamo na área! É a vez do Rob. Prepare-se. Vai começar. Vai começar! O maior espetáculo do momento. Do momento, tamo na área, coração! Maior show de aparelhagem do porte médio. Mega Robson. O nosso fiel público recebe mais uma vez o maior show do porte médio do Pará. Tamo na área! Bora botar pra cima e coração, tamo junto! Melhor em sonorização, tecnologia, fogos e muito som. Bora botando a mãozinha pra cima! Bora começar! Fechado com é o DJ o Rob. Dali Rob. O espetáculo. Vai começar. Um, dois, bora pra cima. E bota lá pra cima. Bota lá pra cima. E vai pra vida do bagulho, mano. Um, dois, toma! Explode o bagulho. Agora vai! Mais pólvora! Bota lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Bota lá pra cima, bota lá pra cima. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. E vai botando lá pra cima. Encontrou na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver a piranha e curtir esse bailão. E o quê? Quero ver a piranha e curtir esse bailão. E a safada? Safada, bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina. Mas ela quer o seu envolvendo. Ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu gostado. Ela quer o seu gostado. A jogada na minha cara. Então você quer levar a jogada na minha cara. E vai jogando lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Eu sei que aqui agora sim tem a onda do Sabino. E quem sabe fazer o Sabino? Vai! Ei! Sempre lotado, todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos sempre curtindo, dinheiro no bolso e time eu? Assim. Eu vou pro baile da galera. Valeu, Dieguinho! O meu parceiro Bola faz gostoso! Tira meu parceiro Iago do rock da todo mundo! Eu tiro a gesitada, te levo no meu tito, só proposta. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Explode o bagulho! O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz. DJ Felipe, é o cobiçado. O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? O que nós tem que ter pra conquistar mulher solteira? Tatuagem, cicatriz, passagem na cadeia. Tatuagem, cicatriz, passagem. E o marginal? Toma, toma, toma, toma. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher esperando já tá com a cinta na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Que não tá é que a culpa não foi minha, a culpa do Dieguinho. Que tava tocando aí já. Bora, Dieguinho! Doido. Que a culpa não foi minha, a culpa foi do DJ. Que tava tocando aí já viu, é rock doido. Alô, Belly! Toma, toma, doido. Rock tem moral. DJ Felipe Cobiçado. Tem moral. Ele tem moral. Tem moral. Ele tem moral. Moral, ele tem moral. Bota tem moral, pra cima, ele pra tem cima, moral. Pra cima. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Tá mil grau. O bagulho tá mil grau na sede do Magorinho. Acho As prevê tem doida, quando vê os cara doida, quando vê os cara doida, quando vê os cara doida, quando vê os cara doida, quando vê os cara doida, quando vê os cara doida, é sem massagem hoje, papai! E toma, toma, toma, toma, começando! Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Vamos que vamos. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Obrigado, brindado, valeu! Tamo junto! Se liar. E eu. Eu te amo tanto. Me custa tanto. Viver sem ti, sem ti, sem ti. E tu? Se tu ainda me ama. Me ama. Se amas, ama. E se tu, bebê? Tu ainda me ama. Aí quando tu pisa na bola, tu pede pra ela o quê? Eu só te peço. Só mais, só mais. Só mais uma chance. Mas ela é safada, amor. Ela ficou safada, ficou cachorra e nem quer saber. Antigamente era o Wesley safadão. Depois que foi pro rock, ela virou moleca doida. Moleca doida hoje, Coraxi. Toma. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Os vida louca do da Matriz, o cabetinho da vida louca, o Cleitinho, vida louca. Alô, Giovanni do Brema. Eu, que tá solteiro aí, que tá feliz da vida, que vai sair daqui hoje muito chapado, bota a mãozinha pra cima aí, quem tem um amigo viado, dá-lhe um gritão aí. Chegando e enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí, Rubinho da Baixada, e você tá aí comigo? Onda já não é da sua. Alô, Rubinho. Mas peraí, vou desligar. Tem alguma Jane feita, hein? Júnior Santorini. O nome dela é Jennifer. Eu encontrei ela no Tinder. E não é minha namorada. Mas poderia ser. Alô, meu parceiro Fagner. O nome dela é. O Patinho Dourado, que tá conquistando o Brasil e o mundo! Agora vejam só, o bangu virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Agora vai sofrer na minha. Duque God no telão, o Patinho Dourado. Do seu desprezo e se é referência nas aparelhagens. Alô, Dieguinho! Bota elas pra mamar. Mas é ruim não me catucar. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é obrigador. Aí eu vou ter que zoar. Beijo depois que ela mamou. Que teu amigo boca de pelo. Zoar. Beijo depois que ela mamou. Que teu amigo boca de pelo. Canta pra ele agora. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. E aê? E aê? Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Você tá pro chefinho. Hoje eu vou parar na gaiola. Fica de marola. Você tá pro chefinho do jeitinho que ele gosta. DJ Felipe Cobiçado. Toma. Hoje eu tô pique lunático, vou te levar às alturas. Hoje eu tô pique lunático, vou te levar às alturas. O grave bate tão forte que sua bunda flutua e desce e sobe. E vai deixando no escurinho, vai deixando no escurinho. E deixando no escurinho, aquela ondinha. Apaga a sede, apaga a luz que tá liberada. Apaga tudo que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Barbearia do Boneco, tamo junto. Barbearia Oficial, DRA Boutique, tamo junto. CR, a boutique tá fechado. DJ pirou de vez. Fechado com DJ Felipe Cobiçado. Deixa no papá. Deixa no papá. Bota lá pra cima. Bota lá pra cima. Bota, bota, bota pra cima. Pra cima, pra cima. Ela vai ser papapá. Ela vai ser papapá. Papapá. E toma no papá. Toma no papá. Sai da frente, ô! E toma no gatilhado na batida no gigado. Toma, toma! Apaga tudo que o show vai começar. Apaga tudo! Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Ué? As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando. Apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando. Apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. Apaga tudo. Explode o bagulho. E vai deixando na batida, na batida, na batida. Tu que apaixonado aqui tem. Quem não é de coração, bota o bracinho pra cima, hein? Quem vai sair no carnaval aí, no bloco rabo do peru, bota a mãozinha pra cima aí. Quem tá indo todos os domingos, curte o bloco bombom diário do Dieguinho. E bota pra cima, vai, vai. Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 11:25, nada faz sentido, só era dar um toque. É bola! Eu tava chateada. A volta do homem. Quer saber? Tô nem aí. Rico. Nem aí. Tudo bem, esquece isso. Daqui a pouquinho tem beiradinha. De noite, de noite. E vai ser bagulho doido. Quero que você se exploda e que a minha bomba. O Dieguinho, tá todo mundo ali com a gente. Valeu, tamo junto. O meu parceiro Bola faz gostoso, Iago. Vou requebrar. Tu tá onde, Iago? Ao lado esquerdo. Felipe Cobiçado. Vou requebrar, vou requebrar com o Felipe Cobiçado. Me tratou cheio de marra, preferiu pagar pra ver. Se enganou achando mesmo que eu não vivo sem você. É cocada boa, não é? É cocada boa, é cocada boa, não é? É cocada boa. E os moleques da Baixada, tá aí com a gente. Bora, Bob. Toma, toma, toma, toma, toma. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. O DJ tá no comando, o grave tá batendo, o copo tá na mão, a novinha tá descendo. Se liga no som do momento, direto do Amapá. É um megalodon, tubarão vai te pegar, vai. No meio do mundo, o som que deixa surdo é o animal indomável. Agora vai explodir o bagulho. Bagulho louco. Bagulho louco, louco, louco. Alô, Fagner. Bagulho. Siga no telão, nossa ótica Oliveira. Louco. O melhor conceito em ótica em Belém do Pará. Bagulho. Bota no telão, Fagner. Bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Vai, vai. Eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar, eu vim pra endoidar. Em seguida tu segura o salão do Léo. Doidar, eu vim pra endoidar. Júnior Santorini. Tô no salão do Léo no Guamá, pra ficar no estilo, pronto pra endoidar. Qualquer fim de semana eu tô granado. Vou na beiradinha com Felipe Cobiçado. Vou na beiradinha com Felipe Cobiçado. Olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha. Aquele velho whisky falsificado em 30 contos. Santorini. Conhece, conhece, conhece. O Fábio Barão. Conhece. A Dani Malcriada. Conhece. DJ Vitinho Fox, tamo junto. Do Paretão Beriquita Saldi. Mais tarde tem bloco do Madeirão. Quem tá na manha? Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! marcante. Sabe aquele amor que tu lembra e tu diz assim, ó? Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Três noites de amor, a mega fuga, e o mano, toda a galera. Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. E assim, bebê? Assim dá demais, dá demais. Nunca pensei que pudesse existir um sentimento tão forte assim. E é por isso que eu te peço amor, não me deixa assim. E você? Você me deixou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Não me deu nenhum. E nosso imperador Adriano, já com a gente. Bora, meu imperador. Bora beber, pô. Você me deixou, não me deu valor. E o que? E o que? Não quis nem escutar. Tudo, tudo! Tudo que tu tinha pra te dizer. Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor que eu te. Essa que bate uma saudade daí. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Vai segurando! Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Cadê mais no negócio, e te mora? Te peço perdão, me desculpe por você sofrer. E você? Eu errei. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu sou cobiçado. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, tô com tanta saudade. Pra mim, te amo demais. Nossa história, nossa. Essa é bacana, é pra tu lembrar. Cobiçado! É o Mega Robson. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. E nada, e nada. Se nada faz sentido quando olho você não está. Olha pra mim agora. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu corpo. Quero saber onde é que vem. Porque alô, meu parceiro Léo. Libera meu parceiro Naipe, Mega Fuga aí. Super Pânico, aí na frente agora, garoto. Solta só aquela remarcante aí pra mim. Canta pro cobiçado que ele tá sofrendo. Bora, Renanzinho. E a Mega Fuga canta pra mim. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. É pra lembrar do eixo. Pra pegar de soco na costela. Eu me fiz voltar a sorrir. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz. Amor. Louco, louco. Louco, amor. Mas o destino agora me faz viver sem ti. Marley. Não sabes como sofri. Eu sei que onde estiver, o gordinho sangue, dá valor. Minhas noites agora são frias sem ti. Porque se faz música linda. E agora passo os dias a esperar com os versos que escrevi. Chegou, bate no pé do DJ que dá valor. O cobiçado do Pará. Bora, Dieguinho, segura. Perfeitos momentos quando jurava. bancada do açaí, tamo junto. Bora, Marquinho. O meu coração. Prepara logo o meu litro, viu? Virou ilusão. Alô, banda R15, vamos disparar o sucesso? Vamos sim. O GG, o Kelvin Pedrinho. GG, Kelvin Pedrinho da Pedreira. Da Campina. Bora, Kelvin. Bora, Pedrinho, tamo junto. Bota pra cima aí, ó. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Meu amigo santo do Barreiro e a primeira dama aqui com a gente. Abraço no carinho. Eu não aguento aceitar que acabou. E o sentimento fica como? Aquele sentimento, orgulho de momento, não é bom nada. E a mega fuga? Só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda Sol Nascente, sempre invadindo o canto do Maguari. Alô, meu parceiro Júnior Fly. Tamo junto, DJ. É marcante do querido, então lá vai. Essa bola faz gostoso, vai lembrar da ex. Errou nele 7 facadas. Acertou 12. Vai lembrando tudo! Sabe a primeira vez que me apaixono por alguém? Se me perguntar, não sei de onde vem. E o coração? Achei que meu coração não quer parar de acelerar. Começando! E eu te buscar em pensamentos. A música, amigo, sistema que faz lembrar daquela. Ô, Fagner! Procura lá! Vai o da assistência! Equipamentos, celulares, acessórios, pau da assistência, a melhor assistência de Belém do Pará, localizada atrás do Pátio Belém, o meu empresário pau da assistência, tamo junto. Eu vivi com você, eu vivi com você, só uma noite de amor, nada mais. Pau da assistência no telão. O cobiçado. O cobiçado do Pará. Referência em Melody. Batidão. Essa aqui pro casal que tá apaixonado hoje aí. Na sede do Maguari. Tu vai lembrando tudo. Eu adoro quando toca em mim. Oh, e a forma que me faz sorrir. Oh, seu beijo doce me faz pirar por ti. Eu fiz tudo por você e te perdi. Oh, oh, não. Quando acordei e você não estava, bateu a saudade, a vontade de gritar. Quero sonhar de novo. Dessa vez você não. Alexandre, bota o telão na área. O nosso amor. E o amor dele por ela. É tão lindo. Tenho as estrelas do céu, meu amor. Quero lhe entregar. Vem comigo. Pega, segura em minha mão. Estrade, meu Robin. Segura. Vai segurando. Eu vi o mano sentado lá na esquina. E o quê? Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína bolado naquele clima, botando fuzil a... Falou quebra ele. Falou pra mim que tava na vida bandida, vida do crime, é um 5-7. Falei pra ele, braço, isso não é vida. Meu parceiro da antiga. E meu queimbo de mulher. Soltava pipa, jogava bola de cut. Esculachava na pelada no campinho. Júlio Dourado, pegada, GG, Carlinho, Carlinho Rei. O açaí é DJ Ralph, segura, garoto. Chorando muito, relembrou da sua. O homem que inventou o sapinho em coração. Coração. Bora, DJ. Sem pai, sem mãe. Um abraço, comissário, viu? Comissário! Na vida de ladrão. Só música muito onda. Eu trabalhava de servente, de pedreiro, flamenguista, brasileiro, guerreiro, disposição. Esculachado pela pátria, mãe gentil. Hoje tá no alto do Martins, de fuzil na mão. E o quê? Oi, você pode ser bandido. O quê? Oi, traficante, o 5-7. Mas faz 7, eu vou guardar sempre comigo. Nosso tempo de amigo. Nosso tempo de moleque. Estamos uma verdadeira família. Família é aquele que ajuda o irmão. Dá a mão pra quem tá caído no chão. Dá conselho pro outro se levantar. E quanto teu amigo quer fechamento? O amigo que é parceiro teu. Aquele teu amigo que não mede esforço de te ajudar. Aí ele vai falar o que, Bratinho? Amigo, fecha contigo na hora da sua dor. Ou não importa se ele é fraco ou sofredor. Mas te procura quando quer desabafar. É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. E hoje nós nem conversa. Tô decidido, né, à toa que eu me joguei no Mandela. Foi que eu me joguei no Mandela. DJ Zé, o Júnior M, MZ. Essa comigo doidando tudo, mano, Júnior. Juninho, Rodrigo, Braia também tá comigo. Popozão. E toda a minha equipe. O popozão. MGS, tamo na área. Tá no chão. Alô, Naipe, tamo junto. No chão, o popozão no chão. O popozão no chão. Eu, parado no bailão. No bailão. Ela com o popozão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. E o popozão no chão. Várias mamas no B que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas no B que eu vou levar essa pra Viera. Eu passei pra papapá. Sandrinha, vai, Patizinha, vai, Andréia, vai, Andréia, vai, Patizinha, vai, Sandrinha, vai. Só soca de Ana, você tá dando a ver. Só soca de Ana, você tá dando. Só soca de. Bora, Iago do Rock! Tá. Prepara o bloco, vai dar merda! Vai ser o Story Coracim! Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido. Ela quer. A Manu, passa aniversário aí no. Tá jogando na. Para seu aniversário hoje, é pra cima do carinho. A Inara Soares também do Brasil com a gente! Pra Nengê um assalto pica, pra Nengê um assalto foda. Mais valioso que ouro, mais valioso que nota nossa tropa. É o 5-7 de Xoxota nossa tropa. É o 5-7, vai pô! A nossa tropa. É o 5-7 de Xoxota nossa tropa. É o 5-7 de. Toma, toma, toma! Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. E a Sabrina? Tá aí comigo, dando tudo, bora Sabrina! Te ensina! Vou passar cerol na mão! Assim, assim! Vou cortar você na mão! Você, você! Vou parar pela rabiola! Assim, assim! Vou trazer você pra mim! Você, você! Eu vou cortar você na mão! Vou mostrar que eu sou tigrão! E vou te dar muita pressão! Então, martela, martela, martelo, martelão! Levante a mãozinha na palma da mão! na escola. Domingo, eu solto pipi. DJ Felipe é o cobiçado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, tu tá como hoje? Oi, tá comendo um ticolé. Tô comendo um ticolé. Ticolé é muito bom. Ticolé é muito bom. Tá comendo um ticolé. Rubinho da Baixada. Tá aí comigo dentro tudo para Rubinho. Ticolé é muito bom. O sabor que ela gosta é de melancia. Com ticolé na boca, ela fica safadinha. O sabor que ela gosta é de melancia. Com ticolé na boca, ela fica safadinha. Tu tá comendo? Ele pica, ó. Toma! É o Selvinho que tá mandando. Para, Rubinho! Uma surubina hoje das meninas, viu, Rubinho? Tá mandando. Homem da Baixada, tamo junto! Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Pode vir sem dinheiro, mas traz uma malandra. Aí, brota e convoca as tchuca. Brota e convoca as tchuca. Mais tarde tem fervo, hoje vai rolar suruba. Só uma surubinha. Só uma surubinha. Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Só uma surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. É o Pique. Alô, Fagner! Segura o J Salgado no telão aí, maninho! Na festa do Jerry Smith é o verdadeiro furdo. J Salgado! Do Nando Deco. O salgado de maior prestígio que tem Belém do Pará! Aí. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. Tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com, tá com. Tá com rabetão com força, com força, com tudo. Tá com rabetão com força, com tudo. Que baile é esse que tá maior tumulto? É o Jay Smith, Nando DK no sul. Nossa, bebê. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com rabetão com força, com força, com força, com força. Bota com força nela, vai. Com força, com força. Bota com força nela, vai. Com força, com força. Bota com força nela, vai. Com força, com força, com força, com força, com força, com força, com força. Balança, naipe! Balança, balança! Abre o braço aí, abre o braço aí. Já todo mundo, vai! E abre os braços aí, abre os braços aí. Abre os braços aí. Braços, e sensualiza aqui, ó. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado. Tipo se achando, se achando, vem com nós. É a flota envolvente que mexe com a mente de quem tá presente. A novinha saliente fica loucona e se joga com a gente. Eu fiz uma contagem desse jeito, ó. Vem com o bombom, tantã. Vem com o bombom, tantã. Vem com o bombom. Clique no vale, gravou tudo. Vem com o bombom, tantã. Vem com o bombom, tantã. Acelera isso aí, acelera isso aí. Lohan Zedes. Bora que o Jack não tá no comando do hobby. Desça daí, seu coro, desça daí. Desça daí, seu coro. Desça daí, Jackinho. Desça daí, seu coro, o que é que há? Você não tá vendo que a novinha quer sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar, sentar. Vai sentando, vai no chão e vai chão, doidão. Chão, o que é que tem amanhã no Bombom Diário? Foto de impressão. Vai ser deitado no Bombom Diário amanhã. Chegando aí, viu, Dieguinho? DJ do Robson. Olha o na levada do Bombom Diário, viu? Prepara tudo, Dieguinho! Hoje eu vou para na gaiola. Fica de parola. Cê tá com chefeiro do jeitinho que ele gosta. Vai aceitando, vai! Quem gosta é deixando de pato, meu irmão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma. Gostosa,

invadindo o canto do Maguari. Tu sabe, Samara que gosta de gente, a Vanessa, alô, meu parceiro DJ Júnior Vlá. Você tá me ensinando mesmo sem saber. E é com Deus mesmo que eu vou te esquecer. Samara, né? Cara, mas o que tu vai ver? Apresentar a tua mãe, sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra machar. Eu vou me apresentar ao teu pai, ele também vai falar. Esse moço tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Eu dava valor, só que isso é bobeirada, viu? Valor, preferi o Zé Droguinha, não curte trabalhador. Eu dava valor, só que ela não dá valor. Preferi o Zé Droguinha, não curte. Jequinho vai conhecer o beirado. Vai ficar suave, rebola gostosa. Vou virar um Zé Droguinha, sentindo gosta. Aí, aí. Aí, aí, oi, aí, aí, oi, aí, aí, oi. Vai, vai da vila, vem aonde cada vez. Vai, vai da vila e vem aonde cada vez. Manda beijo lindão por casa do 006. Fiz a fila aqui, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cara vez. Vai, faz a fila e vem uma de cara vez. Vai, faz a fila e vem. Um, três, um, seis, um, seis, sei lá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga. Acende, apaga. Apaga e acende tudo agora, garotinho. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Toma! As novinhas da Zona Leste é maior rodão, as novinhas da Zona Sul. Rodriguinho do Ouro tá comigo! Zona Norte, para Rodriguinho! Novinha lá da Baixada é maior rodão, é maior rodão. Olha, olha pra cara da nossa tropa. Vai com o rabitão no chão, vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão, vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão. Chequinho! Chequinho! Parceiro Chequinho aqui comigo! Do meu ladinho, o homem que comanda, manda e desmanda em Coraci. Eu digo assim de passagem, ele é o prefeito de Coraci, esse cara aqui, ó. Meu parceiro Dieguinho, o homem da Duque Gold, o homem da Real Boutique, o homem do blindado. Bora, Dieguinho, dá uma luzinha aí no comando do Robin. Eu vou registrar. Wagner, bota Duque Gold no telão aí, por gentileza aí, garoto. Diz o cobiçado, né, cobiçado? Bangu virou! É o Robinson do blindado e o som do Sigma! Hoje na sede do Maguari, um sabadão especial pra galera! Meu parceiro DJ Andrei! Bora, Andrei! Andrei do Sigma! Olha R.A. no telão aí, cobiçado! A marca é a Duke Gold! Agora vejam só! O Bangu virou! É! Virou, cobiçado! Não quero agonia! Pra cima, vai! Um, dois, três, libera aí, ó! Parado no bailão, o Robi é pressão. E aí, Carlinho da Casa do Açaí? É cobiçado daqui, a gente vai pra beiradinha. A gente vai acertar pra ressaca do Bumbum de Alho pra trazer o Robi completo na quadra. Parado no bailão. Bora, cobiçado! O Robi é pressão. David Super. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma na batida, dobro caqueado, toma na batida e o bagulho vai doidando, o cobiçado vai tocando. Um, dois, três, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, o Iago do Rock também. E o caqueado e o bagulho vai doidando, vai doidando, vai doidando. A meio grau, a meio grau, a meio grau, a meio grau, a meio grau, a meio grau, a meio grau. Ui, ui, ui, ui. Explode o bagulho. Bota pra cima, meu. Guarda de trânsito. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas. Oh, oh, oh, hi. Sapatinho. Ei, ei, ei. Chama novinha pra cá. Chama novinha pra cá. Joga, joga. Vem cá. Joga, joga. Chama novinha pra cá. Joga, joga. Chama novinha pra cá. Vem cá. Vem cá. Ei, ei, ei. Do Rodriguinho do Ouro para Carol. Tu já sabe o que eu faço lá no meu barraco. Já sabe o meu parceiro Pezão da família real e a primeira dama por aqui com a gente. O saco, o colchão no Quiriru, o saco. Também tá no circuito Amazonex, tamo junto. O caqueiro do Ralph, o caqueiro do Ralph. Bora, Ralph pra cima. Alô, can you go? Eu vou mandar agora aqui, coração. DJ Felipe Cobiçado, agitando a galera. Escurinho, meu parceiro Chacal. Toma, toma, toma, toma. Oi. Somos muito firme. Deixa no escuro, Chacal. Como é que é? Escurinho, Fagner. Kine. Quem tá apaixonado, solta a voz comigo. Sou novo pra viver com você. História de amor. O boneco. Essa barbearia do boneco, tamo junto. Você. Fechado com a Ria Boutique. Preciso experiência. Tenho medo da dor. E o que, o que? Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Pega o periquitinho agora e dança. Chora, chora, não vou. E o que? E nem morrer de amor. Quem gosta dessa Alexandre Pato? Não sei o que decidir, tentar ou desistir, enfrentar ou fugir, entrar pra não sair, duvidar de mim, desejo seu sentir, perdido de paixão, me aperto. Na escola eu aprendi, somar e dividir, gramática, português, geografia, inglês e todas eu passei, só não me preparei pra matéria do amor, não tive professor. Oh, oh, oh, prova de amor. Oh, oh, oh, prova de amor. Manda 007. Aqui Coraci. Tem até gente que canta inglês. Te liga aí, ó. So many lovers, too many nights. Facing the mirror that keeps you alive. So close together, so far apart. É que Beato tá aí comigo, Dudu. Ray on the river, I never cross. Mira que Biaço, tomando todas e mais algumas. I still believe that you. Bora beber, vô. Bora botar pra cima o um negócio aí, ó. Without you. Like a fool, I was waiting. Like a fool. E na IB, um verdadeiro caldeirão. I was standing alone in the rain. Adoro assim, meu irmão. Like a fool, I was dreaming. Fool, don't you lose you this way. And now I'm just. Aí o Rodriguinho vai no ouvido da Carol. Canta baixinho assim, ó. Fool. Foi tanto que eu te amei e não sabia. Marcelinho, escuta essa música, bate uma saudade da casa dele. E aquele louco amor inesquecível, tirar do coração. E o aniversário da Manu. Alô, Manu. Grande vida, muita paz, saúde, harmonia. Te amei de... Papai do Sabrina te abençoa cada dia mais, viu? Eu... Obrigado, Manu. Sim, brigas banais. Te perdi. Vai. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou o mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar aonde ela errou. Ela? Ela errou quando o beijo não me arrepiou, quando o abraço dela não encaixou. O erro dela. E a galera do Sol Nascente? Você. Só na mãe. Ela quase ficou entre você e eu. Mas eu te sigo a... ao lado direito. Entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ir de volta daqui até Marte. Mas eu. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Se Deus fez vontade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você perca. Você tem muito o que fazer em poucas horas de o dia acabar. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amor vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Devagar você está indo bem. O que você vai ser quando você crescer? Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão. Quando perceberá seu tempo vai chegar. Solta só aquela marcante aí pra mim, que eu tô... Dança aí, dança! Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. Onde? Onde estás? Estou a procurar. Essa é o Iago do Rock da Valor. Esse alguém. Irmão, bola faz gostoso, até se arrepia. Sem você, o luar, as estrelas pra cima. Vou te encontrar. Um dia. Janet Léo. Providenciar água aqui em cima do comando. Você possa me notar. Bora daí, estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde ele chegar? Raíssa, me juro pra fazer você dançar. Toma! Pra dançar coladinho! Fazer o gaqueado. Bora pra cima, meu hobby. Hoje me deu uma vontade louca, alucinada, de me declarar pra você. Te amar é bom demais, e só você me faz voar no céu azul, mergulhar no oceano sem medo nenhum. Quero te prometer o que você quiser, todo o meu amor, estrela guia, me carregue para onde for. E minha galera aí do Sol Nascente, todo mundo do Rio. Eu sei que um dia a gente pode se perder, mas não vai ser assim. Se depender, o carrinho, porque eu vou do açaí, tá comigo, doidando tudo. Haja o que houver, venha o que vier, inverno ou verão, em qualquer estação, só vou gritar amor, amor, amor. Alô, menino! Menino, eu te amo, tá difícil de viver a vida sem você. O carrinho, homem da casa do açaí. Menino, eu te quero. Detonando o cobiçado, detona. E toma no caqueado, caqueado, caqueado. E vai no caqueado, vai no caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma. O Alexandre Pato dá valor. Para amanhã, Estrela Pato. Pega Robson no barracão do Pompinho. E galera do Sol Nascente, invadindo o canto do Magori, o Silvio, a Samara, a Vanessa. Alô, meu parceiro DJ Júnior Flá. Olha meu DJ, tá na. Tudo por conta do Juninho. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Você. Eu tão boba acreditava. É, eu não boto fé. Seu amor foi só mentira. E você? Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Toma, toma, toma. Sequência marcante. Bate dança coladinho. Sentir o clima da música e fazer o caqueado. Oh. Por tanto tempo procurei sentir um grande amor assim. Procurava por alguém que me desse. da noite. Olho, te vejo em todo lugar. E o quê? Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Lembra dessa aqui, Rodriguinho? Bato, Instagram chamou Beatriz. Eu queria te dizer que eu não vivo sem muita mãe envolvida. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não arrumo E o que? O meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar porque não vou te encontrar. Eu não quero. A gente, abraço do carinho. Bora chiscar, bora botar pra cima. Apenas começou na onda. Te vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. Porque te quero pra viver. Estava perdida e uma noite te encontrei. E hoje estou apaixonada por você. Quando achei que minha vida não encontraria mais em quem pensar quando as canções fosse escutar. Não me arrependo e sei que muito vou sofrer. Então em quatro frases te confidei. Alfi, pergunta pra ela agora assim, ó. Primeiro te digo que é um pecado eu não pensar mais em mim. Aí o segundo. Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva assim. De macarrão pra Gabi. Terceiro, meu sentimento é só tá de aniversário hoje. Será de outro alguém. Com muito amor e carinho. E quarto, sou escrava de macarrão. Tu pode pagar 10 pacotes pra ela aí, ó. Com super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. Metralha tudo! Assistindo. Bora, meu parceiro Rod, tamo junto! Ficou um vazio tão profundo, eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Tão inocente, fui enganada, me entreguei aos teus carinhos, veja onde fui parar. Estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. E o desgraçado? Desgraçado sem coração. Abaixo dos sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock e vou viver. Uhul! Não tinha flores de adentro que encontrei que me mostrasse a alegria de viver. E hoje eu lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso esquecer. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, tanto sorrindo com o melhor som motivo de Belém. E abandonada. Você, você, você. Desgraçado sem coração. Abaixo dos sonhos. Essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. Frutos, frutos, frutos, frutos, frutos, frutos, frutos, frutos, frutos, frutos. DJ Felipe Cobiçado, agitando a galera. Felipe Cobiçado! DJ Felipe Cobiçado! Cobiçado! Bora atualizar mais um pouquinho aí, ó. Essa coisa marcante pra você lembrar. Vai lembrando tudo. Sente só aí, Maguari. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu corpo. E aí, Juliana, tristeza, conta por aí, garotinho. Surge essa paixão que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer. Te desejo além do prazer. Meu amor, sou louco por você. E aí, meu amor, deixa pra mim. Meu amor, sou louco por você. você. E aí? Meu amor, me diz onde estás. O meu coração chama por você. Eu preciso tanto te amar. Rodriguinho! Te amar, por ti, um homem. O teu beijo me... Seguidor fiel do Robson. Bora, Dieguinho do Ouro, tamo junto. Cobiçado do Pará. Solta a voz agora. Eu quero te amar de novo. Te sentir, ter você aqui. Em meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo, volta logo e vem me ver. Júnior, amanhã logo, baby, vem andar. O bloco Enigma vai sair na rua de Coraci, viu? Aquele nosso grande amor, nossa história não... Lá na sexta rua, bloco Enigma, tamo junto. E vai liberando os bebês. Vamos lá, cobiçado. Tabaqueiro tá legal hoje. Aqui na sede do Pagori. Se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor. O bloco lá na sexta rua. Você brincou com... Tô liso, mas tô na mídia. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Tamo junto, viu? Vou nessa aí. Pra você, tô liso. Não quero mais. E não tô nem na mídia, coisa. Tá escroto. Desculpa. Só daí eu me identifico com isso. Hoje eu vou sair pra curtir com uma galera do rock. Eu quero mandar um forte abraço pro grande parceiro Carlinhos, lá na casa nossa aí. Ele ao lado, meu parceiro DJ Alf, tá aqui com a gente ao lado. Com a galera do rock, deixar o som me levar. E na batida do novo príncipe o som vai rolar. E você? Com a galera do rock, e novo príncipe. Mais uma pra lembrar, Júnior. Aqui pros moleque do sol nascer. Olha, Júnior, trabalhei com a gente, meu parceiro. Bola faz gostoso. O homem tá de volta, meu irmão. Tá no hobby do nosso ladinho esquerdo. Aonde tu tá, bola? Ao lado esquerdo do hobby. Quero, por favor. E nosso parceiro Borrote tá aí comigo. E meu amigo Rico de Coraci, Iago do Rock, bora, Iago! Você me explicar ao coração que tu te vais. Me te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir. Como fingir que você ainda está. Que você sempre estará junto a mim. Mas vou contar pra você, se prometer não. hoje aqui na sede do Baguari, cobiçado. Bora! É daquele jeitinho, daquele jeitinho. Olha a distância, olha a distância. Essa distância. O meu grande parceiro culto, Eleni. Eu quero. E a Tani, toda a galera do Beco tá aqui com a gente. Abraço do Júnior. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Então por que, bebê? Por que me abandonou? Falou, Jiguinho, não vai sumir, viu, Jiguinho? Se foi, me deixou aqui. Sofrendo e chorando por ti. Vou tomar um chope ali. Nossa história. O bastão de Ralph. E o carrinho da casa da açaí. Já vou levar o Nido daqui, viu, Júnior? Quando acordar, a mulher já voltar com o meu açaí na mão. Vai lembrando tudo. E nosso parceiro Jones sem freio, já na área com a gente. Olha quem tá na área aí, meu parceiro Júnior. O nosso amigo abençoado Daniel do Carimbó da Sorte. Olha, Daniel. Me apaixonei. O Pablo Vitacombe de Belém do Pará tá no circuito também. Agiu sem razão. E aquela distância? A distância me faz gritar seu nome. Me pego aqui chorando. E o nosso grande parceiro Birim da Xiscada aqui com a gente, cobiçado. Esse considerado. Que saudade o deixei. Alô, Daniel. Aqui, Daniel. Onde levou você pra longe? Onde você está? Um forte abraço, meu grande parceiro Wallace Salles. Essa é considerada aqui com o Júnior. Tamo junto, Wallace. Veloz, garoto. O homem da divulgação aqui com o Aracy. Tá rico também. Bom demais, homem. Daquele jeito. E o quê? Prepara tudo, Júnior. Só pra te amar, só pra te amar, só pra te amar. A voz dessa tem Júnior eletrizante. Até sexta manhã hoje.